Os alunos estão a dar confecções de base, portanto eles vão trabalhar as carnes, peixe e ovos. E é importante eles conhecerem as peças, e nós não temos oportunidade de trabalhar todas as peças na escola. No entanto, o Intermarché deu-nos a oportunidade de assistir à desmancha da carne bovina e suína, também de aves, e os alunos estão a gostar muito. Porque é importante perceber as várias peças do animal para se preparar o melhor prato? Sim, eles têm que conhecer as peças para poderem preparar, não é? Cada peça tem o seu processo e a sua confecção diferente, e portanto eles vão ter que conhecer, saber distinguir, se vão assar, se vão grelhar, por isso é muito importante. Conhecer cada tipo de peça. No caso, é carne de... Neste caso estamos a ver a carne de suína e a bovina. Também já vimos as de aves, portanto fez uma desmancha, explicou aos alunos as peças e, portanto, é bom verem, porque é sempre diferente. Uma coisa é praticarem na escola, outra coisa é assistirem no espaço destes. Inês, o que é que estás a achar desta formação? É importante para vocês alunos perceberem, de facto, as várias peças e muito em particular, virem a um talho onde diariamente são servidas estas peças de carne? Acho que é interessante nós aprendermos a desmanchar a carne e vermos, é diferente. É boa esta experiência fora da sala de aula? Sim, sim.